Maluco, o gueto é. Se vacilar na quebrada, você tá ligado, o diquinho te joga. Ferro na cinta é problema, maluco, não vale a pena. Tira a vida daquele pilantra que a cada dia a justiça condena. Favela sempre é favela, o crime só deixa sequela. Não consigo mais nem lembrar o meu passado, fico dentro dela. Vejo crianças crescendo com a pura maldade na mente, sem saber dos seus futuros, como vai ser daqui pra frente. Meu povo já tá aí cansado de viver com tanta desgraça, no país cheio de riqueza e os pilantras não faz uma graça. E Skyblue também tá na barca, sobre o entorno que a gente relata. Teto precário, barraco de tábua, poeira, esgoto e mortes a bala. Governo provoca enterro de preto, de branco, de pobre do gueto. Me acha defeito, pareço suspeito e me prende forjando doce de preto. Vejo como tá sua mente, você é um cara doente. Não tem atitude pra nada, só entra em boca errada, devendo a própria cabeça, malandro morou na sua quebrada. Vejo como tá sua vida, você já não tem mais saída. Sua única salvação é Jesus Cristo e a Bíblia. Cola ligeiro, malandro, enquanto você puder, porque o caminho é curto, senão você tromba com Lucifer. Onde a lei do silêncio, o medo a cada dia impera, as consequências na quebrada e a puta da cela. Vejo os esgotos correndo, crianças brincando a céu aberto. Mãe do outro lado, nos barracos perdendo o feto. Venha aqui, Marcão, pra você comer. Veja como é que é a vida do outro lado da favela. Crianças, adolescentes trocam a vida por mela. Você tá mal, camarada, se meteu numa furada. Mas o cara mudou de ideia no final de semana. Ele vendeu suas paradas a troco de banana. Eu vou ficar calado, é, eu tô ligado. Quem fala demais vai direto a sete palmos. Mas eu não tô nem aí, eu vou falar, vou escancarar. A malandragem da minha quebrada é considerada. A malandragem da minha quebrada é considerada. Vida, vida bandida. Quebrada, quebrada louca. Conta comigo levando um protesto agressivo. JC e Ratão se unindo. Blow completa a quadrilha do livro. Do livro que chama pra guerra os pretos que vivem nas trevas. Daquele que se entrega, o domínio é dela, da droga, da merla. Sistema se liga na fita, escuta a notícia, veja a covardia. Receita pra periferia, relato sofrido da noite e do dia. Mano, mas na verdade que tudo no mundo existe um motivo pro certo e ferrado. É treta de lá, é treta de cá. Traço um pedaço daquele balaço que no seu peito ficou nos pedaços. Me submeti, me verás o que faço. Sou o sucesso e também seu fracasso. Mas em muita quebrada, moleque folgado, não tem vez não. Saiu na calada, na madrugada, então se liga, meu irmão. Mas em muita quebrada, moleque folgado, não tem vez não. Saiu na calada, na madrugada, então se liga, meu irmão. Olha seu sistema, isso não tá sendo certo. Vejo criança com fome, sem carinho e afeto. Vivendo na rua sem blusa, ponte é seu teto. Sem escola e formatura que ele vive repleto de raiva, maldade, atitude e coragem. E no ato sanguinário enquadra a burguesa dentro da sua garagem. Pode crer, Mano B, o Marcão, o Ratão e eu, Sky Blue. Diretamente das ruas de terra, justiça cega, mano. Bandida.